Juliette, portão 4, mensa 2 anos. 40, companhia. Jet Bravo Delta, manter 50 visuais, agora Fantô e 1895, Bravo Delta. 1895, obrigado, boa tarde, amigo. Jet Bravo Delta, agora 3.017. Jet Bravo Delta, reporte ao final 3.417, vento 120 graus, 14 nós. Positivo, levantará a final da 3.917, Bravo Delta. Adotão 3804. 3804, autorizado no final LS, agora com a torre no 895. Tráfego mantendo 510 no setor, um helicóptero fazendo cobertura na reforma. 72295, não 3804, faltando. Boa tarde, então 3144, identifique, chegada Mari. Esse mantenha o nível 050. 941, desça para 2000 pés. 2016 o ajuste, reporte localizado. Está autorizado o final LS. Para 2000 pés, 2016 o ajuste, autorizado LS por 944. Total, 9888. Desça e mantenha 4000 pés. Ajuste no 0 no meio. 4000 no 0 no meio. Ao cruzar uma centena vai reduzir para 2.09, o total 9.98. Cruzar uma centena, 2.09, gente. Juliette Bravo Delta, iniciei 360 pela esquerda, reporte interceptando a final, fins evitar pouso simultâneo com tráfego para 1.0. Positivo, 360 pela esquerda, agora Bravo Delta. São 3804, boa tarde. Tráfego avistado, autorizado para uso, pisto no 0, vento 120 graus, no 14. Ajuste no 06, tráfego aproximando para 17, 130 km de aproximação da 10. O mesmo realizando espera pela esquerda 360. Afirmativo, livro do pouso 10, 1016, são 3804. Passaredo 2230, identifique chegada Aman. Desça e mantenha o nível de voo 060. Descendo a 060, passaredo 2230. Poxa, pode prosseguir da presente para o final, informarei eixo da mesma livre, vento 120 graus, 12 nós. 3395, pode voar drift? Sou negativo, vou manter a saída da Elfa. Quando tiver contato com o Recife, aí solicita direto o vídeo. Ok, obrigado. Turno 06 a bordo, altina turno 0 no meia, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 18095, bom voo. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera torre 18095, 4463, bom trabalho. Ok, 3895, chame o centro Recife, frequência 125. Para o TAR 3895. 17 mais travado, Bravo Del. Bravo Del, utilizado pulso, pistão no 7, vento 1 no 20 graus, 14 nós. Nossa, tá, 304 no solo, aos 34, 21 nesse mandado vibrando. Tudo bom, não, 34, voltando. Boa. 325, TAR 3895. 3395, boa tarde. Boa tarde, então vou. Identifique, está Mari, mantenha até o nível 070. Mari, Salvador, boa tarde, azul 4463, ponto de espera da 10, pronto. 4463, autorizado aliado decolar, pistão no 0, vento 1 no 20 graus, 14 nosso. E decolagem da 10 para o 4463. 4, aguarde, temos aeronave no táxi, vai passar na retaguarda. Sim, gente, a 62 tem 4, guardando. Total 9888, desça para 3 mil pés, permaneça no 0 no mesmo. Para 3 mil, certo. Então, 3144, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no mesmo. 4 mil, 0, 1 na meia, para 3144. Passareiro 2230, desça agora até o nível de voo 050. 050, passareiro. O solo foi aos 3 mil estacionários de frequência. Massa. 4463, decola aos 3 mil, controle 120.8. Chama o controle 208, bom trabalho. Obrigado. Para o 01. Acesso. Boa tarde, azul 4463, contato radar, sube manter 160, vai direto coral. 160, direto coral, 4463. Está livre, restringe a restrição ITAP, está autorizado a descida agora para 3 mil pés, para 3144. O total 9888, desça para 2 mil pés, está autorizado final LS, 10 no MIA, permanece o ajuste, reporte no localizador estabilizado. Para 2 mil, autorizado LS, portaria estabilizado. Voo 941, estabilizou? A pista no zero, o ajuste no zero, no meio, web 674. 1985, 9941. Tudo, 1941, boa tarde, completo de aproximação, guarde formação de pista livre, 737 ingressando para decolagem sem parada, vento 110 graus, 12 horas, ajuste no zero, no meio. Cara, não tinha livre, 94. posição não é mais minha área, não. É, abraço. Autorizado agora, chama para o táxi. Chamará. Gol 1941, pista livre autorizado, pouso 120 graus, 129, ajuste no 0 no meia. 0 no meia, pouso autorizado 941. Webjet 6741, decola 39, controle 120, decimal 8. 0 em Goiás. 0 em Goiás, é o 6741 da web. Jet 6741, contato com o radar, tudo mantém o nível 340, mantenha o perfil da saída da IOM. 340, perfil da EL, sente. Total 988. Total 9888, autorizado sinal LS, chame a torre 1895, vou pular. 895, grato. 3000 de volta, 3144. 3144, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte localizador. 2000, autorizado sinal, chamará no local, 3144. No 941, Solos 41, Livral 121, décimo 9. Livral 121, décimo 9. Total 9888, Nacional, ULS, baixa travada. 9888, pistoleta, autorizado pouso, 120 graus, 149. Leve por total 9888. Solo Salvador, boa tarde, 19, 14. Boa tarde, 941, no táxi de Alfa, reportante da Juliette. Alfa, Alfa, Juliette, 941. Bono 754, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no meio. 4.000.0.1.6.7.4. 3144, iniciei a edição para aproximação. Estamos em edição, 3144. Saria do 2230, reduz para 2109. Reduz para 2109. Salvador, Chanel 6254, ponto de espera pronto. Pista 254, Delta tá saindo 727 na curva final, ali mantém pista 10. Roger 27, ali mantém 6254. Sou 4463, chame Recife. Corrija, chame Ilhéus, frequência 120.1. Azul 4463. Chame Ilhéus, 201, 4463. Sou 3144, agora com a torre 1-1-8-9-5, 3144. Sou 2895, obrigado, uma boa tarde. Passaredo 2230, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte estabilizado, no curso localizador. Descendo para 2000, reportará passaredo 2230. Gol no 754, desce para 3000 pés. 1-0 no meia, permanece ajuste. 3000 com 1-0 no meia, gol no 754. Torre Salvador, boa tarde, 3144, sinal do X-Ray, visual baixado destravado. Sou 3144, complete aproximação, guarde informação de pista livre, é o número 1 para pouso. Informe a aeronave verbal ingressando para decolagem 5 autorizado, vento no 30 graus, 149, ajuste no 0 do meio. Gente, ajuste no 0 do meio, agora pista livre, está 3144. Total 9888, solo 144, livrar direito no 21.9. GNR 6254, pista livre autorizada a decolagem no 30 graus, 12 nós. Livre decolagem, 6254. Alfa, Kilo, Tati 3. Polo 941, táxi via Juliette, portão 612. Juliette, portão 612, é novo, portão. Sinal do localizador, passaria do 2230. Torre agora é 1-1-8-9-5, 2230, bom ponto. 1-1-8-9-5. 3144, autorizado pouso 120 graus, 129. Autorizado pouso, tá, 3144. Muito boa, passaria do 2230, interceptou o curso do localizador. Passaria do 230, reposto passando marcador externo. Para. Mike, é que deu autorizado de assinamento, reposte para o táxi. Rua da El, 6254, grava. Golo 754, Salvador. Escuta, senhor. 2 mil pés, autorizado no LS, reduz para aproximação, reposte estabilizado no curso localizador. 2 mil, reportar aí, estabilizado localizador, 754. Abjet 6721, chame Recife, frequência 125.1. Jet 6741, Salvador? Siga. Chame Recife, frequência 125.1. Só 3144, só nosso 47 ao livrar direito no 21.9. Quem fala 3144? Afirmativo, se só o nosso 47, 1-21.9 ao livrar. 1-21.9 ao livrar, 3144. Passou externo, passaria 2230, rebaixado travado. Passaria 2230, é o número 1 para posto, é pista livre. Venta de 120 com 12, ajuste 1016. 7. Aproximadamente a 1 mm para cabeceira, vento no 30 graus, 1-2, ajuste no 0 do meia. 754 com o número 2, prossegue para a ponta. Chegada Mari, desça e mantenha o nível de voo 050. Chegada Mari, identificada, entendeu, desce para 050, confere? Filmo, deve se manter o 050. O 260, desça para 2000 pés, autorizado pelo LS, reporte localizador. Mantenha 1 no 1500 pés, 1 no 0 no meio é o ajuste. Mantenha o corretor Caixa Prego, Interlagos, corrijo, Caixa Prego, Veracruz e após Interlagos. E reporta na rotatória visual com campo. E Charlie, Romeo Charlie X-Ray, autorizado Porto Seguro, ONU Mil Pés, no corredor Axé, após 085, correto e disponível. Decola da ONU 7, curva direita, corredor Axé, controle 120, decimal 8, aciona 0260, coteja. Boa tarde, TAM 3283, identifica. Chegada Mário, está autorizado a descida até o 060. 060 na Mário 3283, toda a identificação. Charlie, autorizado o acionamento e reporte pelo táxi. Autorizado a decolagem, pista 17, vento 130 graus, 12 nós, Mike Echo Delta. Romeu Charlie X-ray, autorizado táxi, reporte para ingresso na pista 17, fica atento ao helicóptero Lopes 44 que está aproximando para este pátio, ok? Para o Angada Bato. Mike Leite, Romeu, autorizado a prosseguir para a Bata, fique atento à movimentação da aeronave cênica, Romeu Charlie X-Ray, o mesmo iniciando táxi para ingresso no 7. Cliente do Romeu Charlie X-Ray, taxiando até a cabeceira no 7, Romeu. Positivo, e também temos o helicóptero iniciando a decolagem ao Mike Echo Delta, da cabeceira no 7. Está no visual com o Mike Echo Delta, Romeu. Sendo 1.500 pés, para descida até 3.000 pés. Bateu, bateu. Mike Echo Delta, fora do solo, 56, controle 120, decimal 8, Delta. Delta. Oi, Mike Echo Delta, decolou, cruza 500 pés para Manati. Mike Echo Delta, 1.000 pés, direto Manati, Mike Echo Delta. Delta, sim. Direto para Manati. 1600, continue agora a descida para 2.000 pés, o ajuste altímetro 1016. Autorizado ILS, reporte localizador. Ok, 2.000, chamará o localizador 600. O meu tia Alexei, autorizado ingresso, reporte aliado pronto para decolagem. Eu considero solar o 5, 7, livrando frequência.